Mike Foxtrot Sierra, somente para informação, eu tenho o tráfego do Kilo Quebec Sierra agora a 10 milhas do corredor Caixa Pregos Alto, também no 1500 pés. Voo 1754. 1754, completa final do Renault 8612. 1726, 1754. Objeto 6741, não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife. Coordene a Prod Pabeg com o mesmo, agora na frequência 1260. 2260, vai. Chama agora a torre 1-1-2 desse momento. 5490, mantém o ponto espera, temos um Boeing da Gol na final. Azul 4076 no solo aos 40, 1219 ao solo. Quatro, avistado, livre, o pouso, 1-0, vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós. 7, livre, pouso, 1-0, aí mais trabalho. Gente. Passaria 2230, sendo identificação, desceu 080, chegada a mão. Bravo, isso desça para 4 mil pés do estado 1014. Juliette 08, obrigado. Passaria 2230, controle. Em condições de voar do nada presente? Uhum. 230 desce inicialmente a 5 mil pés do estado 1014. 5.014, 2.0, 0.0. Afirma. 1.941 desce a 2 mil pés, 1014, livre final LSXA, reposto estabilizado. Tango Romeu, reporte no ideal de descida ou visual com local de pouso. T490, observe o pouso do Boeing da Gol após alinhar e manter a 1-0. Passaria 2230, desça para 5 mil pés, ajuste 1014. 5.014, 2230. Salvador, boa tarde, 1.44. Outra 3144, sendo identificação, desce ao 060, chegada maré. 1.060, maré, forma a chegada maré. O 3144 autorizado, desvios. O senhor segue como número 4 na aproximação. Tem condições de iniciar a redução de velocidade? Autorizado, manter 210 nós, o TAN 3144. Bono 754 no solo, 43, libera a direita e chama o solo, 1219. A direita 219, gol 754.

7-9-4-9, estado, tráfego a Rio Xangri, 14. Tá livre o pouso, não no zero. O vento é 120 graus, 9 nós. Solicitado o pouso, não no zero, voo 9941. Trip 5490, decolou aos 45, chama o controle, 1935, boa viagem. Ok, controle 1935, grato, bom dia. No 1500 pés via corredores, já posso através de parede. Controle Salvador, trip 5490. Tá na subida Momo. Está sobe a nível de voo 200, sai da Momo Copo do DCT. Acione transponder 5434, modo normal. É acionado 54 a 34, corrigindo 34. É acionado, transponder 5434. Quem estou aguardando aqui, recebeu o radar já. Sete. Whisky autorizado, descida para 3 mil pés, o ajuste 1014. Está sob contato radar, 4 milhas oeste de Salvador. Ok, 90, ciente da trip. 144, desce para 5 mil pés, ajustado 1014. 3144, reposta ao término dos desvios. Então, quando estiver mais próximo, dá para girar para o senhor para o localizador, uma pro mais à frente. A senhora identificação dessa 060, redução indicada de 2409. Sim, chegou no 600. A luz lá, vai no centro, mais forte pra serra. Mais forte pra serra, torre 18, meia dúzia. Na frente, muito obrigado, senhora. Passaredo 2230, desça para 2500 pés. 2500 pés, passaredo 2230. Tem tráfego no corredor visual, cruzando abaixo no 1500 pés. Está agora a posição de 2 horas, 6 milhas no rumo sudoeste. Gente, desce 2500, está à direita, aproxima para a curta final da 17, o ajuste é 1014. Posso trocar? Voo no 941, solo aos 49, solo 129, boa tarde. Solo 219, uma boa tarde, solo 941. Pés, ajuste 1014. Aguarde 3144. Golden 941, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, posição 07, parte principal. E aguarde a liberação para o pouso, o Mike Fox Air. Você vai reduzir o máximo Fox Air. Porque a instrução foi para o senhor evitar a redução, ok? Evite ao máximo possível e aguarde a liberação para o pouso. Assim, salve, volta aqui acelerando, obrigado. Cara. Objeto 6721, boa tarde, informação em curso a Lima, autorizado Fortaleza, nível 330, Vapor Zulu 19. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5466 no transponder. Autorizado Fortaleza 330, Upper Zulu 19, decola da 10 curva esquerda, Momo Frost 1935, 5466, transponder, AD6721. Protegimento correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, WebJet 6721. Câmara. Ajustado 1014, para o localizador, curva à direita, proa 070. Whisky Bravo Whisky para o localizador, curva à esquerda, proa, 150. Esquerda, 750. Ao normal, baixado e travado, Mike Fox 4A. Permanece autorizado o pouso, o 917, o ventão 120 graus, 10 nós, e após pousar, está livre o táxi 45. Fox 4A. No corredor visual a 1500 pés no cruzamento da Bahia, aguarde para descida. Passaria 2230, completa final torre 1-8, meia dúzia. 2-6, já. 3144, redução indicada de 1709. 1-4-4. Whisky Bravo, Whisky tráfego já ultrapassado, dessa 2000 pés, ajuste 1014. 2014. Aquilo que é Beck Serra da presente pro da rotatória. Rotatória é o Mike Fox Serra no solo ao 5-2, livrando à direita, frequência livre no corte, boa tarde. Cara. O Sky baixou pra mão, 2-2-3-0. 2-2-3-0, tá passarelo, tá livre do pouso, na 1-0. O vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós, tráfego avistado. Tem pouso na 10, a 10, o 2-2-3-0. 2-2-0-9. Tango Romeo, prossiga. Kilo Tango Romeo, descida autorizada até 2500 pés, após a descida a critério, reporte passando 2500 pés, Kilo Tango Romeo. Zuno 44, da presente, resuma navegação para onde, Duna? Autorizado, prosseguir pelo Glide 2000 pés, ajuste 1014, estão 3144. Lima Alfa Romeo, segue em condições visuais, descida autorizada para 075, ajuste Salvador 1014. O Gol 1600, o vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, o limite ao lote. 00 controle. Prossiga, cara. Curva esquerda pro A0, 1-0, o limite ao localizador, gol no 600. Esquerda pro A0, localizador, gol 600. Tomador, contato, gol 697. 697, a sua identificação, a chegada é a Bonf, desce aos 60. Bonf, 600, contato com o Salvador. Gente, identificação, o Centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Visual 97, eu tiro o Quebec Serra. Do Quebec Serra, torre 1-8-6-12. Obrigado. Torre 1-8-6-12, whisky pra whisky. Reporte na rodatória. Rota rodatória, Quebec Serra. Torre de controle aberto de Salvador. Bom dia, papá. Whisky pra whisky. ILS. Whisky, bravo whisky, boa tarde. Qual a pista que vai pousar? Na 1-0 ou na 1-7? A 10, como é que tá o vento aí? O vento tá bom pra 10, tá 1-2-0 graus com 9 nós. Tem interesse na 17, na 10 mesmo, gente. Isso aí, agora a pista é livre, o ajuste é 1014. Ok, o Kilo Quebec Serra. Faça, ou melhor, desconsidere intercepte a final da 1-7. Temos um Learjet na final da 1-0. O ajuste é 1014. Final da 7 atualizada vai. É 2? Evite o pouso simultâneo. Enquadre-se como número 2 para o pouso, o Kilo Quebec Serra. Vou bem quadrado, Serra. O 2230 da passarela, seu solo aos 5-6. Chama o solo 219. 219. Whisky, lá Whisky, avistado, check-trem, livre pouso na 1-0, vento é 1-2-0 graus com 9, nós temos um tráfego, é um Islander, está na rotatória, à sua esquerda, no setor norte, não interfere no pouso, Whisky, lá Whisky. Beleza, tem um tráfego de gás, baixou e travou as rodeirinhas, livre pouso, Whisky, pra Whisky. Voo no 600, reação navegação na cruz de dona. Direita dona, voo 600. Pode ser o 366? Atualizado o approach certo de 366, ó. Voo 600. 600. Aguarde o gol no 600. Descida para 3 mil pés. Gol no 600. São 3144, base da camada 3, o vento 130 graus, 10 nós. Repouso no 7, Quebec Serra. Exato, Salvador, Salvador, 1.000 pés de altitude, decola da 1-7 com curva à direita. Corrigindo, curva à esquerda após a decolagem da 1-7, via corredor forte. O controle em 1-9, decimal 3-5, a torre em 1-8, decimal 6-12 e aciona 0-1-7-1 no transponder. Boa tarde. Produção para 2509. Cotejamento correto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi de decolagem, torre em 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-4, bom voo. Alfa Romeo, desça para nível 05. Se via Alfa, pode ingressar no pátio principal e prossegue o táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre novamente para o cruzamento da 1735, ok? Chama Recife, 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Informo, o tráfego já tocou a cabeceira, 17. Tá livre o pouso na 10. O vento é 130 graus, 109, 3144. 144, volta o tráfego, livre pouso na 10. Quilo, Quebec Serra, solo ao 00. Direita, pátio 5, frequência livre no corte, boa tarde. Eco. Salvo azul 4089, frente da Lima, 360 para Vitória. Azul 4089 para Vitória, 360. Só um instantinho para a cópia, prepara da Eulê da Eudes, aguardando o número 2 para a cópia, ok? Da Eulê da Eudes, obrigado. Platinal ILS, torre em 1 no 8, decimal 6. Lenta na 2, decimal 6, obrigado. Usado para Sierra November, uniforme Tango, nível 080, decola da pista 17 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Mike Oscar, após posição Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo uniforme e após direto no destino. O controle em 199, decimal 35, a torre em 198, decimal meia dúzia e aciona 5155 no transponto. O ajuste é no 0 no 4. Ele 14, descido ao 40, 2109 gol. Uma 55 no transponto. Momento correto, já possui PLB? Para acionamento, táxi decolagem, agora com a torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo, Oscar Bravo Eco. Azul 4089, pronto cópia. Pronto cópia, 4089. Autorizado para Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após posição Eudes. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5456 no transponder. Autorizado 360 para Vitória, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita na da El, Leda, Eudes. 119.35, 5456. Atejamento correto, portão 8, chama pronto para o pushback saneamento azul 4089. É, 4089. Marcador externo, voo 600. Gente, avistado, voo no 600. Está livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 109. Livre pouso na 10, voo 600. Salvador, Salvador, boa tarde. 3240 da 5. Informação. 5240, a fenestração autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Senhora, conforme o centro recíproco, construído a mão, voando na proa da posição a mão, nessa segunda. Hashtag via Alfa Juliette, posição 03, parte principal. Alfa Juliette, a posição 03, tanto em contato 4. Voo no 97, reação de navegação a Prodidor. Do não, 97. Autorizado, Juliette, para o voo 94. A Afirmativo, descido para 2000 pés, reporta estabilizado com 1924. Afirmativo, descido para 2000 pés, 1924. Gol número 97, descido para 3000 pés. 3000 pés, de 14, gol 1697, está na Pro 230. Assumindo a navegação na Pro de Duna, o gol número 7. Boa Duna, gol 697. Descido para 3500, Lima Alfa Romeo. Romeu 97, a gente precisa contornar uma formação que está bem agora aqui à nossa esquerda. A gente vai estender um pouquinho a pro aqui, é só duas linhas. Autorizado de gol no 697. Obrigado. Controle Salvador, gol no 328, sentido Lima. Força aérea 4594, sua identificação autorizada a chegada, Mari, desça para o voo 060. Gol 1328, sua identificação autorizada a chegada, Mari, está fazendo desvio? Estava sim, agora tem condições de retornar a chegada 328. Gente, descida para o 070, gol 1328. Para o 70, gol 1328. E 5240, redução para 2209. 2209 agora, 5240. Obrigado, táxi. Para o ponto de espera da 17 de novembro Alfa, chame para ingresso. Trip 5240, descido para 4000 pés, ajuste no 013. 4013, 5240. Autorizado, 924. Bom, 1924, completão LS, torre 1 no noite, decimal 6. 86. Oi, boa, gol 924, final da 1-0, passando sim, para estabilizado. Boa tarde, gol 924, avistado o tráfego, a livre o pouso na 1-0, o vento 1-30 graus, 1-0 nós, o ajuste agora padrão. Gente, o pouso, gol 924. Oscar Bravo Eco, chame na papá para ingresso. Uno 328 da presente, vou Itap. Itap da presente, 328. Nível 390, informação curso a Lima, só um instante para a cópia, prepare a PUCA transição Zipar aguardando. Gol no 600, ingresso Juliette, posição 02. No 754, pronto, copy. Autorizado Campina Grande, nível 390. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Quando intercepta, o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 35 e aciona 5467 no transponder. Cotejamento correto, confirma o portão? Número 9. Ciente, no 09, chama pronto para o pushback treinamento, gol no 754. Gol 754, 5 no 4.